pra expressar quanto eu te quero. Não sei como explicar que eu te quero por inteira. Como foi o seu verão, esse inverno nas barreiras? Como acabar com essa dor e com essa surpresa? Adorarei revê-la de novo aqui. Já não quero contemplar a dor da minha alma. Medo, o destino não quer nos separar.